Alô Azul com a 299 para o táxi, POB 88, autonomia de 4 horas e 48, alternando Ribeirão Preto. Alô 4299, vira o táxi de Índio, quanto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1095, bom voo. Senta à direita, Índia, quando pronto, torre 1895, Azul com a 299, obrigado. Quebec é o solo? Solo Alfa Victor Quebec. Confirmando, era o Oceaner, a matrícula da aeronave era o Oceaner? 6312. Ok. B3693, copia? Copia, 3693. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, transição Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta o peso 1-0, Taubaté. Aciona 51113, um transponder, controle 1-9, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Ampla 010, com curva esquerda após a decolagem, na saída da Eulê da Mótima. Voa a via Ampla 010, até Taubaté. 5113, responde 1935, controle 3693. 3693, negativo, curva esquerda, sua curva é pela direita. Afirma, curva direita, perdão. 3693, correto cotejamento, porta pronto para o Xbeck, confirmando o gate 612. Afirmo, 3693. Olá. 5, 1935, obrigado. Controle Salvador. Bom dia, o Azul 4299. 4299, contato radar, soltando 340, saída da Eulida. 340, da Eulida. Azul 2796. Prossiga. Formação de tráfego 12 horas a 12 milhas, um S1120, no rumo oposto, está matando 200, o Azul 2799. Gente do tráfego 2796. 4299, vamos até para uma 190 inicialmente para ele dar informações. 4299, reporta no final de 2020. Santana. 3859, separador do seu peso, ajuste no 015, autorizado final e MS reporta estabilizado. Para dois no pé, autorizado IMS, vai reportar estabilizado no 015, 3859. Azul 2796, a 61 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar está terminado. Mantenha nível João 190 e chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 1203, 2796. Salvador, bom dia, agora 160, informação Mike, passa 195. Gol 1160, aciona a identificação, autorizado chegando a Mares, desça para 050, direto TAP. Identificou 050, grande TAP, gol 1160, obrigado. Controle azul 4299, vou no Leda agora, direto, ok? 74299. Salvador, muito bom dia. Azul 9301 no nível 170. 7 milhas para a posição Fabox, para a descida. Azul 9301, autorizado a chegar na mar e desce para o nível de voo 060. 060, a chegada na mar, 9301. Tá, 3259, informando uma boa proa do marcador externo, já interceptando o ILS. Tá, 3259, mantendo a proa de Duna, reporte estabilizado. Negativo, condições de manter a proa de Duna, devido a formações meteorológicas pesadas. Tá, 3259, na proa do externo, reporte estabilizado. Vai reportar, 3259. São Delta, guarda um minuto, Cotter, confirmando a transporte de feno. Gente, para São Paulo, convões são autorizados 220, decola da 17 com primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5044, controle 119, decimal 35. Estão confirmando decola da 17? Certo, o Delta, cotejamento correto, direcionar para o saque que chama a torre 198.95, altímetro 1015. Tudo, solicita a proa 060, por aproximadamente 20 mil, informações. Delta, manda para o saque, chama a torre Instrutor pro 060, confirma. Afirmativo, aproximadamente 20, 25 mil. Check azul 9301, autorizado pro 060. Autorizado, 9301. Controle azul 4299, solicita pro Varmote. Guarde o azul 4299, coordenação com Recife. Patrulha voa 960. Gol, prossiga. Solicita pro 050, para entrar com a nossa agendora. Gente, autorizada pro 050, gol 1960. Fica para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, autorizado de dia, reporte estável, voa 1960. Controle, comandante. Bom dia, azul 2590, do BR. Autorizado, não se escuta, cruza 1-1-6. 2590, contato radar. Para o sequenciamento, curva à esquerda na flor 340, azul 2590. Seu limite será 20 milhas da flor. Ok, esquerda 340 para sequenciamento, limite é 20 milhas da flor, azul 2590. O azul 2590, contato radar estabelecido a 53 milhas, sudoeste de Salvador, descendo até o 070. Ciente, não, 070, azul 2590. Comandante, confere número 2 para cópia guarda. Guarda. Esse final zero é como tráfego na sua posição de 10 horas a 13 milhas no rumo nordeste, um Alfa Tango 72 da companhia, passando o 1-1-0 em descida 060. Eu vou seguir com o número 3 atrás desse tráfego. Azul 4299, chama Recife no 251. Recife, não, azul 9301, recupero nível de voo 050. 050, 9301. 58, libera direito, chama só em 121, decimal 9. 219, libera direita. Colo, comandante, 3259, bravo. 3259, Alfa Juliette, mantém antes do Juliette. Alfa Juliette, mantém antes do Juliette. Pronto. Pronto. Autorizado Salvador, Brasília, nível 360. Da cola da pista 10. Curva direita, saída Arbon, Elefa, Upsilon 17. 5114 no transponder, controle em 119, decimal 35. 360, aprovado para Brasília, decola 10, saída Arbon, transição Elefa, Upsilon 17. 5114, acena transponder, 1935 ao controle, 3304. 5194 no transponder, 3304. Executado, chegada Mari. Afirmativo, na Proestap, na presente, no 2590. Controle 3304. Após o parqueamento da aeronave da companhia, no 04, autorizado puxo no 01. Após o parqueamento, confirma a posição? No 04. Então, no 04, autorizado, vai reportar 3304. Gol 2196, confia. Confia. Autorizado, Salvador Porto Seguro, 360. Decola da pistola 0, curva à direita. Saída da Eule da Videve, Opel Whisky 50. 5196 no transponder, controle em 1119, decimal 35. Martina 2409. Frente 2590. Dev, APUI 50, decola curva direita, 5 no meio transponder, 1935 controle, voo no 2196. Voo 2196, cortejamento correto, no portão 8, sendo pronto. Tá, pronto, 2196. 3859, Adam, para prosseguir no táxi? Tá, 3859, Juliette, 04, portão. Juliette, 04. Controle Salvador, muito boa. Bom dia, o Oceano é 6311. Está passando 175, descida 160, observação mais. Oceano é 6311, acendo identificação via Bonfix, desça para 4000 pés, QNH 1095. 1015 no ajuste, descendo para 4000 pés, chegada Bonfix, Oceano é 6311, possibilidade de voar pelo? Utilizado pelo Oceano é 6311. Certo, pelo Oceano é 6311. 1960, confirma estabilizado. Afirma. Com 1960, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 295, bom dia. Azul 9301, autorizado descida para 2000 pés, QNH 1095, informe quando estabilizado. Descendo para 3000 pés, azul 9301. Ameaça Cabral, informe se vai para pouso. Bom dia, voo 1960, uma milha de terra. Voo 1960, cheque trem livre pouso no 0, vento 060 graus, 069. E aí, baixo travado, livre pouso na 10, 1960. Aguarde. Vamos aguardar. Para o táxi, voo no 2196, 113 a bordo, 3 horas, alterna Galeão. Confirmizado o táxi, o gol 2196? Afirma, gol 2196 para o táxi, 113 a bordo, 3 horas de autonomia, Oceano Galeão. 113, 6 horas de autonomia, Galeão, livre táxi até o ponto de espera, partiu no Índia, quando lá torre, 118, decimal 95, ajuste 10, 15 a retaguarda do Airbus da TAF, como número 2. Partiu no Índia, faz a Airbus, lá direção 5, ponto de espera, gol 2196. Então 3693, após a passagem do Boeing da Goa Calda, no 06 está autorizado. Sim, após o Boeing, inicia 3693. Uno 5, na Controle Salvador, o azul 2590 necessita de proa 025030 para desvio de grandes formações, mais ou menos em cima de duna. Ele desviou azul 2590. Sim. Patrão 36, 3 horas e 20, Ribeirão alterna. 120, Ribeirão confirma autonomia? 3 horas e 20. Eu confirmo teu ver por gentileza. 136. Gente, o táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste 1095. 15, 18, 95 no ponto de espera, vai chamar 3304, um bom trabalho. Cruzando 3.500 para 2.000 pés, 8.5 milhas. Sim, reduzindo para 2.000 pés, 8.5 pés. Delta já acionado, confirma o POB? Acionei. Enfim, redução para 2209, é número 3 para aproximação. Acionei, redução 1059, para 63. Paulo Salvador, bom dia, voo no 160, livrando. Bom dia, voo no 160, chamete da Juliette. Chamete da Juliette, no 160. Azul 9301 no complexo Chame Torre 1895. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2590 reautorizado 2.000 pés. Informe quando estabilizado. Tá, 2.000 pés, você pode dar quando estabilizado, Azul 2590. O 2590 informa que vai passar um pouquinho do curso do localizador devido à formação de pesado sobre duna e aí volta para interceptar, ok? Bem, te informo interceptando, Azul 2590. Informado. Ele acorda de imediato, ele é de imediato para. Torre Salvador, muito bom dia. O Azul 9301. Na aproximação final. Azul 9301, continua a aproximação, a guarda está livre, o ajuste 1-0-1. Aguardando autorização de pouso, 9301. Próximo a Juliette, voo número 66. Até a posição, voo número 66. Voo número 66, então, mantém a posição. Então, 3693, não comprei os dados do táxi. 3693 para o táxi, no POB 163, Fernando Galeão, com 3.40. 1.63, 3.40, confirme sua alternativa, Galeão? Afirmo, 3693. Livre táxi até o ponto de espera, Fátima no Índia. Manda lá, torre 118 decimal 95, assiste no 095.1. No 095, Fátima no Índia, para a cabeceira, 10, lá de 295, obrigado, 3193. Tá, gol 1160, após a passagem do Airbus até a frente, Juliette, portal 08. Pois o Tan, Juliette, por 08, 1160. Papai, o meu Mike é com Juliette, bom dia, confirma meu pai de pista, que decola. Salvador, bom dia, 3304, vai cruzar bem centro. 3304, contato radar, sua para nível 360, perfil da saída árvore. 360, com perfil. O 4450, sua identificação via Mário, desse para nível 050. Via Mário. controle, Salvador. O azul 2590 estabilizou no lock, já avisou o Cucão. Sente, azul 2590, complete aproximação, chame a torre 118.95. Chame a torre 118.95, azul 2590. O Xener 63111, desce para 2000 pés, QNH1095, final do procedimento ILS, foi autorizado, informe quando estabilizado. 2000 pés, descendo, 115, e a velocidade do procedimento ILS. X-ray, isso, 10, informará estabilizado. 6311. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 2590. Azul 2590, continua a aproximação, agora autorização para o pouso, com ajuste 1015. 1095 no ajuste, azul 2590. Já avisou o Cucão. Azul 9301, solo 12, primeira direita, solo 121, decimal 9. 219-930. 1895. Eu vou 219 por cima, é só de imediato. Azul 2196. Azul 590 da Azul, check 3, livre pouso 10, vento variável 3 nós. Baixo 8 da Avô, na Tango Delta, coordenação com controle, está restrita ao nível 180. O Sierra Tango Delta, o vento de 040 graus com 4 nós, livre a decolagem da pista 17. Voo 2196, somente para informação, está aguardando para decolagem, aeronave decolando da pista auxiliar, é transporte GP. É, 2196. Aqui é a Juliette, livre o táxi, reporte na interseção, o ajuste 120-15. 2590, solo aos 15, libera a direita, solo 121, decimal 9. Já livrou na direita, solo 129, 2590. Torre 1095. Salvador, muito bom dia, você não é 6311, no ILS X-Ray. Você não é 6311, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 10, vento 050 graus 79, o ajuste 1015. Copiado ajuste e o vento, autorizado pouso, pistão no zero, baixado travado no trem. É 3-1. Já Tango Delta, decolou 1-5, controle 1-9, decimal 3-5, boa viagem. Prato, bom trabalho, geral 3-5. Controle Salvador, bom dia, Papa Roberto, Terra Silva. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, contato radar, sou para nível 220, saída do Zé Corão. 220, da El Coral, Sierra Tango Delta. A Tango Delta autorizada para o Edicoral. O Edicoral já está Chiné 6311, solo 1 na 7, primeira direita, solo 1219. 1219, após entrar, primeira direita, 6311. Alfa Juliette 02 ao portal 6311 do Chané. Alfa Juliette, portão 02, 6311, já. Quatro de Salvador, azul 44, já. Prossiga. Mas está aqui, a gente está ficando fazendo o voo à direita. Mas ele é uma cidade, você está. Autorizado, livre desvio azul 4450, descida autorizada para 2000 pés, que nega 1095, final do procedimento autorizado, informe como estabilizado. Aqui reportará 1095, 2000, 4450. São 3304, chame Recife 1288 até 1260. 1288 até 1260, boa. Gol no 184, contato radar, dessa via para 050 na chegada mar. Via 050, quanto possível dona. 196, decolou 119, controle 199, decimal 35, bom voo. Canal 35, 29, Major. 5, contato radar, 65 milhas nordeste Salvador. Foi para a da posição Ponte, para completar a chegada Ponte, informe quando no ideal de descida. Controle Salvador, voo 2196, Bandeira. Voo 2196, contato radar, sua para nível 360, perfil da El. 360 da El, voo no 2196. É 35, desça para 4000 pés, Senegal no 0 no 5. Senhor 3693, livre a decolagem da Cicuma 0, vento 030 graus 79. Vai decolar de 10 3693. 3693, decolou 2, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho, até 3693. Salvador, TAN 3693, bom dia. TAN 3693, contato radar, sua para nível 360, perfil da EL. Da EL 360. Prisada 050, efetuando desvio 11184. Solitan 3693 de via esquerda, proa 205, por 30 milhas. É, 205 por 30 milhas, são 3693. Afirmativo. Aciona 5034, transponder, boa viagem. 5034 acionado, 1935 vai chamar, obrigado, até a volta. Controle de Salvador, o Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, decolado, 35, bombo. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, contato radar, vou para nível 080 sem restrições, na saída bomba. 080 sem restrição, bomba na saída, Mike Eco, Juliette. Azul 4450, estabilizado. Azul 4450, completo, chame a torre, 1895. 295, obrigado, bom dia. Confirme a prova solicitada. O PAD será coordenado, aguarde. Controle de voo 1184, proa, ACTR. 1184, confirme a proa? ACTR do controle. Está autorizada a proa de Tuna, voo 1184. Tuna na prova. O mesmo, agora se afastando à sua esquerda, é um Bravo Eco 58. 4450 da Azul, cheque o trem, livre pouso 10, vento 050, graus 8, 9. Meu pouso, mais travado, 4450. Tá, Tango 10, autorizada para hoje da Gozzi. Dois 196, chame Recife 1251, alterno 3325. 251-3325, bom dia, vou no 100-2196. Bom dia. 050, vou 1184. Com 1184, reautorizado 2000 pés, QNH 1905, final procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. 2015, ponta deitada. Ah, pegou Salvador Rio 9891, bom dia pra Cota. Proa 304, na ideal, pra já no número da papal, mais é de bilhete. Proa 305, confirma. Ah, tudo bom. Bem, tá autorizado, tá presente, pode ir a destino, quando possível, seu estimado proposto. Gente, vai passar mais duas milhas nessa proa, após vai prosseguir no destino, o mais é de bilhete, aguarde pro estimado. Chamou o som? Sim. 981 da Rio, aguarde cópia. Certo. Terra 90 da Pavão. Frente. 4450, família de Três Juliette. Para de Três Juliette, pode estar Três. Salvador, bom dia. O 3859 da Tan também está pronto para a cópia. Número 2 cópia da 3859. Direto informa na JT do lado de Rio, vai prosseguir na própria JT para a número da Babá. Gente. Copia? Copia, mas escuta. Terminal Salvador Fortaleza, nível 330, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Frotti, UPS 119, 5101 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado para Fortaleza, nível 330, subida Mombo Conte Froti, curva esquerda para decolagem, transponder 5101, saída 199, decimal 35. Rio 981, cotejamento correto, no passe 3, chame pronto. É. Então, 3859, pronto, cópia. Então, 3859, copia. Voo 1184, complete-se no torre 1895. 1895, é. 3693, chame Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 3325, alterno 3693. Serra Tango Delta, chame Recife, frequências 1251, alterno 3325. Tráfego avistado, livre de pouso 1-0, vento 0-4-0 graus, 1-0-9. Livre pouso. Transponder 3179-320, copio a guarda coordenação, novembro confere. Confirme, copio 32 ou a guarda coordenação. Guarulhos 320 autorizado, decola da pistola 0, curva direita. Da Eulê da Morte vai saída. Obesilo 10, Taubaté. 5071 no transfondo e controle em 119, decimal 35. aproximado. Zero 9, Charlie Delta 3079, bom dia. Salvador é 1993, para cópia. A gente mantém a 4 mil pés até a posição P. Autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída A, elefa, elefa ou pilô após DCT conquista. 5137 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado, 2010, decola da pistola 0, curva direita, agora a elefa, o pilô, 5137 no transponder, controle em 119, 1935. Cotejamento correto no PAD 3, chamei pronto, 19302. Salvador, Azul 2770, centro de Novembro, autorização, Porto Seguro. Azul 2770, bom dia, Novembro, confere, Porto Seguro 200 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da EL, transição coral, 5143 no transponder, controle 119, decimal 35. Cliente aprovado conforme o plano, pistola 0, curva direita posta, saída da EL, coral, o transponder 5143. E o controle 1935. Confirme o nível copiado, por gentileza. Confirme. O nível copiado. 200? Afirmo, 200, chame pronto no 43. Chamar, quase o 27. Paulo, é o Rio 989 para pushback e acionamento, 45. Autorizado, chame táxi, Rio 989. É. Transfere valor 085, permanece o estimado no 309, confirme. Bom dia, Paulo, voo 1184. Voo 1184, Alfa, Juliette, Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1184. Portão contra si ocupado. O voo 1184 copiou, salve. Copiou, Alfa, antes da Juliette, 1184. Alta 3259, na 4, para a pushback acionamento. 204, altura aguarde, da 3859. Voo 184, Juliette, portão 05, autorizado. Juliette 05, 1984. Salvador, Azul 2770, do PAD 3, pushback acionamento. Azul 2770, colher a equipe de solo. Como número 2 para ataque, a retaguarda do Bang da Rio já finalizando. Prossiga, Mike, com a Juliette. Gente, agora o final 105. Aqui é com Juliette, chame Recife em 12085, ou termo 2545. Taxi Rio 989, 3POB, com 3 horas e 10 de autonomia, alterna Recife. Liga o táxi até o posto de espera, Fátima no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste na 015, bom voo. Gente, graças a Deus. Salvador, tem previsão pro pushback do 3859? Mais uns 3 minutinhos, a 3859. Confirmo? Aproximadamente uns 2 minutinhos a 3. Salvador, o azul 2770, para o táxi, com 30 no PLB, 4 horas, com terra vitória. Vitória, 30 no PLB, confirme sua autonomia? 4 horas. Livre táxi até o posto de espera, retaguarda do Boeing da Rio, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste na 05. Cliente, segue o Rio, chamar a torre do posto de espera, 18,95, ajuste o azul 72770. Torigon 648, muito bom dia. Com 648, aciona identificação. Dessa via para o nível 050, chega da Mário. Via 050, Mário. Autorizado, azul 9302, no quadro 3, chame táxi. Autorizado, problema. Do quadro 302. Vou 648, autorizado de desvio. Salvador, first of the morning, Houston, 1, present flight level 1, 7 and flight level 160, bounce arrival. Go 1621, fuck again, bounce arrival to stand to 4,000 feet, QNH 1015. 4,000 feet, 1015, thank you. Do Rio. Azul 2770, a linha decola 5 autorizado? Afirmativo. Gente, a linha mantém o 0, o azul 2770. A linha mantém o azul 2770. Conta o nome do Thiago, porque a informação está muito baixa. Pode ser que fazer um cheque errado? Prossiga, Juliette Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, para autorizado Salvador para Serra, 9 Mídia Papá, decola da 17 curva direita, Arbor, após DCT conforme rota, 5147 no transponder, controle em 119, decimal 35. Controle em 119, decimal 35. 9,35, boa viagem. Muito obrigado, querida. 19,35 com o controle Salvador. A torre agora, fracionamento, táxi de decolagem, sua composição POB, o Juliette Bravo Delta. Sim, 5, ajuste 1025, bom voo. Para o táxi, azul 9302, POB 40, autonomia 0320, para Salvador. 40 a bordo 0320, Salvador? Afirmo. Livre táxi até o ponto de espera, e ainda quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste 1025. Livre táxi, ponto 0, torre 1895, ajuste 1025, azul 9302. Senhora coordenar com Santo Recife para voarmos direto para o Ti. 98111, mantenha a saída. Após Momo será coordenado e um tráfego em aproximação no setor norte. Cruzando 135 para 4000 pés. Afirmativo, vai cumprir o perfil da Momo, aguardando aí quando possível para o Ti ou mais à frente a Boca, o Rio 98111. Estou aguardando os dados do táxi sobre o está iniciando o táxi, autorização do sol. Foi autorizado o nosso táxi e no ponto de estranho chama a torre 1895, foi autorizado e cotejado. É porque não está os dados aqui, o senhor pode, por gentileza, repetir? Vamos lá, vou repetir novamente. Minha senhora pediu para confirmar pela segunda vez, essa é a terceira. POB é 40, autonomia 3 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Entra táxi. Novamente até o ponto de espera, passou no Índia Colorado, torre 1895, a retaguarda do campo. Livre táxi, considera a torre 1895, graças, bom serviço. Bom, Salvador, eu tenho 1935, boa viagem. Controle 6935, graças, bom trabalho. Vamos lá.